Entra em campo pra vencer. Lá do leste, camisa 10 da MMC. Eu sei que os nossos gold placa eles não passam na TV. Vem na terra renascer, Roberto de quebra fazendo o chão tremer. Somos cores e valores, o de rap do o nap é Robin Hood, mas a cara é de vilão. O mundo é uma pirâmide, então seja feroz. Derrota é ver os nossos acuados sem ter voz. E aí? Solta a voz, solta a voz. Os vida louca não joga pra perder não, joga pra perder não, joga pra perder não. Os vida louca não joga pra perder não, joga pra perder não, joga pra perder não. Mostra pra quem desacredita. Iniciem as apostas, abri alas da pista. Só vai ficar na bota, na imensa avenida. Quem me virou as costas, hoje perdido fico. Sábio nunca pode querer se vingar do tolo, pois a justiça é certa e com o tempo sem fujoio. Vida boa pros parceiros do peito é o que eu proponho. Revoltados por dentro, mas por fora sempre risonhos. Que a simplicidade e humildade lhe conceda. Na caminhada longa, fartura na sua mesa. Pra que fortaleça o fraco, sendo Deus a fortaleza. Jogador que ama o clube, pelo amor. Os vida louca não joga pra perder não, joga pra perder não, joga pra perder não. Os vida louca não joga pra perder não, joga pra perder não, joga pra perder não. Vida louca, quem estuda e abandona o aço. Quem larga porrada, droga, no confronto foi viciado. E que não se perde com as vadias do cabaré. Só os malocas verdadeiros respeitam suas de fé. Talento de várzea dando show em campo de barro. Dando sangue pelo time dos humanos do campeonato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ando pela city, vejo poucos vestindo o manto da justiça, humildade e perseverança. Aprendo o que é amor com as crianças. Desejo ter netos, filhos e esposa, mas agora minha missão é acabar com Sodoma e Gomorra. Força nesse caminhar, junto se prepare e corra. Jesus Cristo irá nos guiar pra longe da Babilônia. Olho pra minha coroa, vejo como é importante o sorriso dela vendo as fotos da estante. Dona Isabel acredita no som, mas quer me ver doutor. Seu Gilberto critica, não quer que eu seja cantor. Mas uma coisa de importante meu coroa ensinou. Os vida louca de verdade trampa e se dá valor. Os vida louca não joga pra perder não, joga pra perder não, joga pra perder não. Os vida louca não joga pra perder não, joga pra perder não, joga pra perder não. Os vida louca não joga pra perder não, joga pra perder não, joga pra perder não. Os vida louca não joga pra perder não, joga pra perder não, joga pra perder não.